andrecedesmoral.com.br. Música do carnaval. Que você respeita, tá louca, tá solteira, tá pra onda, poderosa, cheirosa, sabe o que quer, ninguém segura essa metralha. Eu tô ouvindo vocês. Deixa, bem alto, bem alto. Diz, abaixa que é teu, abaixa que é teu. Deixa eu passar, diz aí. Deixa a maravilhosa. Rapaziada, quer dizer? Ei, rapaziada, quer dizer? Você respeita, tá louca, tá solteira, tá pra onda, poderosa, cheirosa, sabe o que quer, ninguém segura essa metralhadora de mulher. Deixa ela passa maravilhosa. Ei, rapaz, já que é teu. Ei, rapaz, já que é teu. Deixa ela passar, diz aí. Deixa ela passar maravilhosa. Rapaz, já quer dizer.